tá ligado, né? My House Produções. Mais uma vez, moleque. Os anos passam tão rápido, não dá pra controlar. Me sinto mal em perguntar quanto tempo ainda vamos durar. Eu só preciso dançar e curtir o tempo que resta. Então, apenas conversa, então, ao que interessa, irmão. Só quero mais money, me traga mais money. Na infelicidade eu meto que ele é igual ontem. Até que eu tenha sido infeliz, não é isso. Mas nem sempre Deus me deu o que eu quis, deu o que eu preciso. Rapaz, sou dono de mim, sou dono do mundo. Só torço um fino e não fumo charuto. Aquele magro em estilo vagabundo, num carro baixinho, volume no último. Espremido nos preconceitos, sem direito e respeito. Sem asas, mas tenho meus desejos. Um foda-se aos apontamentos, continuo querendo. As negas anunciam o carnavalesco. Felicidade não se compra, não é mentira tua. Mas a pobreza nunca comprou porra nenhuma. Essa é a verdade nua e crua. Não compra felicidade, não é mentira tua. Só que a pobreza nunca comprou porra nenhuma. Essa é a verdade nua e crua. Feliz é quem sabe ser e sabe viver. Sou do tempo que pra ser respeitado cê não precisava ter carro importado e nem ter mansão no lago. Porque não é ser lembrado, importante é ser honrado. Eu tenho mergulhado muito fundo em meus sonhos. Eu tenho apostado todas as fichas em meus sonhos. Eu tenho dedicado todo o tempo aos meus sonhos. E me vejo a um passo de tudo que eu sonho. Não é sonho, só tô dançando com a sorte. Sem tempo pra morte. Nunca fui do tipo que só faz gol de rebote. Eu não tenho santo forte, meu Deus que é forte. Contra a evolução não tem tradição que suporte. E nunca fui do tipo que só faz gol de rebote. O dinheiro não compra felicidade, não é mentira tua. Mas a pobreza nunca comprou porra nenhuma. Essa é a verdade nua e crua. Não compra felicidade, não é mentira tua. Mas a pobreza também compra porra nenhuma. Essa é a verdade nua e crua. Vai segurando, moleque. Eu só tô dançado com a sorte, sem tempo pra morte. Nunca fui do tipo que só faz gol de rebote. Eu não tenho santo forte, meu Deus que é forte. Contra a evolução não tem tradição que suporte.